Gente, autorizado para principal ainda. Mano, lá com a torre 2895, ajuste o voo 2043, boa noite, obrigado. Boa 096, e ele está para 220 mais. 3310 Zone de fiscação. Esse mantém o 070. Via chegada na área, ajuste altímetro 0012. Voo 1096. 35096. Traça para sequenciamento, curva esquerda. À esquerda. Na proa 050. Em torno de estabilidade final do sequenciamento LF, pista 90. 50050, voo 1096. Velocidade está liberada, tudo em pé. Está muito baixo de transmissão, a aeronave está acionada 0277. Mantém a 4.6, regra do instrumento, mas cuida do controle, aguarde. Mike Fox Juliet. Siga, Mike Fox Juliet. Agora chama o centro Recife na frequência 1245, alterna em 1285. 2545, 1285, Mike Fox Juliet. Número Oscar Romeu, prosseguindo para Salvador, 040, instrumento, confere. Novembro Oscar Romeu, segmento para Salvador, pistão 0, ILS foi pistão 0. Seu voo é posição Bonf para interceptar a chegada Bonf, Novembro Oscar Romeu, assim é a minha educação. Voo é posição Bonf para interceptar a chegada Bonf, assim é a minha educação, por gentileza, Novembro Oscar Romeu. A posição é Delta, Bravo, Oscar, Novembro, Fox. O procedimento em Salvador, LF, X-Ray, pista 1-0. Você tem que ter informação aqui? Valeu, eu vou fazer aqui, a ponte que faz salto aqui. Valeu, você não tem 3-0-1-6. Você é 1-0-1-6. Delta 2 0 Sul 3, passa o radar na decolagem, sombra e mantendo o voo 360, via a saída da... Via 360, voo 013. 1096, para completo curva direita na rua 055 para o Lock, descendo até 2000 pés, Gol 1096. Opa, 096, descendo até 2000 pés, autorizado o localizador. Estimativo, campo de estabilidade. Toma. Rafa 083, descendo a reduce speed to 190, 390, redução para 2209. 083, maintain present head and forward, face the limit is localized call, number of two for left. Pray, so we'll take a study here, the call is 083. 28. Zero 3.000 pés, 3.000 pés, 3.000 pés, 3.000 pés. Estimativo, ajusta o altímetro 1.0, 1.3. 1.0, 1.3, lá. Estabilizado, NRS, voo 1.0, 1.6, 1.0, 1.6, 3.000 marca 2, está em completo sinal, chame o turno, na frequência 1.18, decimal 9.5. 2.18, 9.5, voo 1.9, 1.0, 1.6. Salvador, uma boa noite, voo 1.096, uma milha para o esperto. 1.096, cheque 3, tudo autorizado, 1.129, ajuste 1.092. Está mais travado, autorizado posto, na 1.0, voo 1.096. Silo, Papa Eco, Lima Ótica. Localize it, 1 mile to Dune intersection, complete the proceeding at mile tower, 118.95. 118.95, 1 5. Entre 3.62, deixe manter a 2.000 pés, ajuste a altímetro 1.0, 1.2, está autorizado para o procedimento elétrico, foi pista 1.0. 2.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1

2 ground 4 9, the future to the right, and the call ground 1 2 1, is my 1. Okay, to the right, 121, decimal 1, Europa, 083. 310, estamos 24 de direito no mesmo ano. 211 no acionamento, no nosso. Salvador, essa é a minha 310. Romeu, estamos no ponto alto. Beleza, vamos para a parte de preparadores de vocês, a fixa de volta de bloqueio de pelo. Beleza, livrar a parte de preparadores de vocês. Felizado, 2 mil pés, novembro alto com o meu, esse mantém ajuste em 3. Resultado, livrando-se 040 para 2 mil pés. Bloqueando pelo, cruzando 2.600 para 2.600, Novembro, Rocha Romero. Eric, Novembro, Rocha Romero, estou autorizado a fazer o segmento elétrico de pista no zero. Usar agora a curva esquerda na perda, posição Duna e tomará estabilizado. Curva esquerda para Duna, ativará estabilizado, né? ficou meio estabilizado? Estabilizado no momento, e o VF da SQB. Certo, compreensão do procedimento, chama agora a torre na frequência 1-1-8-9-5. Para a aproximação do ILS da 10, agora fazer o circuito da 1-7 para o 1-0-S-A-S-A. E aí, cancela... 3-3, cancela os 4-4. Autorizado, reporte, marcha travada, 1-7. Marcha travada, cuidado na final da 1-7, 1-0-S-A-S-A. Thank you. autorizado a 2 metais. A gente considera a inscrição de altitude, acho que é 3 ou 3. Reporte livrando, frequência livre, ao livrar à direita, o Novembro São Leão, boa noite. 4070, sendo indicação, via chegada a mar, desse mantém a 2.3, existe o metrô 1013. Via chegada a mar, desce para 2.3, indicação. Nível 3, 4, 0, para Guarulhos, de uniforme do número 0, Tetango, bravo eco, Tabata, decola da pista no 0, com curva direita no perfil da L da Motiva, aciona 5163, 119, decima 8, controle. Autorizado então para Guarulhos, nível 3, 4, 0. Colocamento, curva direita, após o aberto, a Elina Móvel. Nosso jogo 9-0, atenção bastante. 5-1-6-3, aciona, 5-9-8, aciona, tá 3. 8-1-5. Correto, aciona, pronto, 3-8-5. Bora. Então 3305 é saindo de educação, voa a posição mar, desce até 080, ajuste o altímetro no 013. Autorizado, SAP, descendo agora até os 50, 070. Correto, estamos no último acervo no 0. Autorizado e estabilizado. Bora, estabilizado, né? Oi, Bravo, prefiro. Tem um reporte do DIT para o DIT 11, tá bom? 32 para o primeiro 11, confirma? Autorizado, apartamento aéreo. Sim, obrigado. Olá, DLS, funcionário 6313. Olá, doutor, 118-95. Oi, 118-95. Azul 4070, informe o final do procedimento. 4070. 3310. Mas já posicionamento da Juliette, chamando 211, solo para prosseguir.